A vida é feita de momentos, alguns bons, outros ruins e neutros também. Cada passo é um aprendizado, cada queda me levanta, me faz ir além. No final, vira adrenalina, emoção que corre na veia e domina. O coração dispara, a alma se ilumina. A vida é feita de momentos, mas no fim é pura adrenalina. Os dias cinzas ensinam a lutar, as noites claras me fazem sonhar. E no balanço do tempo eu vou vivendo, entre sorrisos, lágrimas e aprendendo. No final, vira adrenalina, é emoção que corre na veia e domina. O coração dispara, a alma se ilumina. A vida é feita de momentos, é pura adrenalina. Não importa o que vem, sigo a direção. Seja dor, seja amor, tudo é lição. O que importa é sentir, é não parar. A vida é movimento, é se reinventar. Vira adrenalina, emoção que corre na veia e domina. O coração dispara, a alma se ilumina. A vida é feita de momentos, é pura adrenalina.